Aí, amizade, mané no samba só deixa furo. Chegou no samba batendo cabeça e pedindo cachaça, simbora gente. Chegou no samba batendo cabeça e pedindo cachaça e dizendo que estava em um lindo gongá. O Zé Mané só fez graça, dizendo que estava em um lindo gongá. O Zé Mané só fez graça. Tá vendo aí gente boa, a onda brava que o cara tirou. É que otário é imagem do cão, vê somente a ideia que ele arrumou. Também disse que estava com o santo e gritou um pagode pro espírito mal. Fumou um charuto apagado e com água salgada cruzou o quintal. Sapecou uns galhos de arruda com sete dentes de alho queimado. Acendeu umas ervas esquisitas dizendo que era um difumador. O patamu pintou no pedaço, ele subiu batido e o cavalo dançou. Ih, que caboclo é esse malandro, cheio de baratinho e de pose. Rapidinho se arrancou pra Ruanda e deixou uma negra ampiado no 12. Que caboclo é esse, gente boa, que só sabe fazer macete. Foi ao logo quando viu a suada e deixou uma negra no rabo de foguete. Chegou no samba batendo cabeça e pedindo cachaça. Embora, gente. Chegou no samba batendo cabeça e pedindo cachaça, dizendo que estava em um lindo lugar. O Zé Mané só fez graça, dizendo que estava em um lindo lugar. O Zé Mané só fez graça. Está vendo aí meu amigo Celcinho, a onda braba que o cara tirou. É que otário é imagem do cão, vê somente a ideia que ele arrumou. Também disse que estava com o santo e gritou um pagode pro espírito mal. Fumou um charuto apagado e com água salgada cruzou o quintal. Sapecou os galhos de arruda com sete dentes de alho queimado. Apertou uma coisa e meteu o pau, dizendo que era um defumador. Quando a rota pintou no pedaço, ele subiu batido e o cavalo dançou. E caboclo é esse malandro, cheio de baratinho e de coisa. Rapidinho se arrancou pra Ruanda e deixou o mané campeado no doze. Que caboclo é esse, amizade, que só sabe fazer macete. Foi ao logo quando viu a suada e deixou o mané no rabo de foguete. E caboclo é esse malandro, cheio de baratinho e de pose. Rapidinho se arrancou pra rua e deixou o mané grampeado no doce. É, que caboclo é esse malandro, que só sabe fazer macete.